os espinhos e fracassos, ferindo teu coração. Sei, há muitos limites pra você. Às vezes parece viver em uma terra de fronteiras. Alegria se for. A estação mudou agora, o desgosto foi embora. Quem te viu e quem te viu.